Escuta, escuta. Tenho ainda uma coisa a dizer. Não é importante, eu sei. Não vai salvar o mundo. Não mudará a vida de ninguém. Mas quem é hoje capaz de salvar o mundo ou apenas mudar o sentido da vida a alguém? Escuta-me, não te demoro. É coisa pouca, como a chuvinha que vem vindo devagar. São 3, 4 palavras, pouco mais. Palavras que te quero confiar. Para que não se extinga o seu lume breve. Palavras que muito amei, que talvez ame ainda. Elas são a casa, o sal da língua.